fechar 51. Jamie trouxera cavalos, mas não havia um caminho para levá-los para o vale. Fomos forçados a descer pelas margens inundadas do riacho, chapinhando nas poças de água, para depois subirmos com dificuldade uma encosta rochosa até à elevação, onde os animais estavam amarrados. Com as pernas cansadas e agitada depois de todo o sofrimento, não consegui ajudar muito nesta travessia, mas Jamie e Ian agiram tranquilamente e levaram-me como se eu fosse um pacote de qualquer coisa. Não se deve dar álcool a quem sofre de hipotermia, disse eu debilmente, quando Jamie levou o cantil aos meus lábios novamente durante uma pausa para descansar. Mas, independentemente do que padeces, vais sentir-te melhor com uma bebida no estômago, disse ele. Ainda estava frio da chuva, mas o rosto dele estava corado por causa da subida. Além disso, acrescentou, secando o sobrolho com a ponta do tartan, se desmaiares, vai ser mais fácil levar-te ao colo. Meu Deus, é como puxar um bezerro de um pântano. Desculpa, disse eu. Deitei-me no chão e fechei os olhos com esperança de não vomitar. O céu estava a girar numa direção e o meu estômago noutra. Sai daí, cão, disse Ian. Abri um dos olhos para ver o que estava a acontecer e vi Ian a afastar Rolo da caveira, que eu insistira para que ele levasse connosco. Vista à luz do dia, a caveira não metia medo. Manchada e descolorida pela terra na qual fora enterrada, à distância ela parecia uma pedra lisa, desgastada pelo vento e pelo clima. Vários dentes tinham sido lascados ou partidos, apesar de a caveira não apresentar nenhuma outra marca. O que pretendes fazer aqui com o príncipe encantado? Perguntou Jamie, a olhar para a minha aquisição de modo crítico. Já não estava corado e já tinha recuperado o fogo. Olhou para mim, estendeu o braço e afastou-me o cabelo dos olhos, a sorrir. Estás bem, Sassenach? Estou melhor, sosseguei-o, sentando-me. O campo ainda não tinha parado de girar, mas o brandy que me corria pelas veias tornava os meus movimentos um pouco mais agradáveis, como ao remorejar das árvores a passar pela janela de uma carruagem de comboio. Acho que devemos levá-lo para casa e dar-lhe um enterro cristão, pelo menos. Ian olhou para a caveira duvidosamente. Não sei se ele iria apreciar. Acho que ele não era cristão. Tentei afastar a memória clara do homem que eu tinha visto no vale. Apesar de ser verdade que alguns índios se tinham tornado missionários, aquele senhor nu, em especial, com o rosto pintado e os cabelos com penas, tinha-me dado a impressão de que era pagão. Procurei no bolso da minha saia os dedos amortecidos e duros. Isto estava enterrado com ele. Mostrei a pedra lisa que tinha desenterrado. Tinha um tom sujo, castanho, uma forma oval e irregular de metade do tamanho da palma da minha mão. Era chata de um lado, arredondada do outro e lisa, como se tivesse saído do leito do rio. Virei-a na palma da mão e surpreendi-me. O lado chato tinha mesmo um entalhe, como eu pensara. Era uma marca na forma de uma espiral encolhida. Mas não foi o entalhe que fez Jamie e Ian observarem a minha mão com as cabeças quase a tocar-se. Onde a superfície lisa tinha sido cortada, a pedra por dentro brilhava vividamente. Pequenas chamas verdes, laranjas e vermelhas lutando pela luz. Meu Deus, o que é isto? Perguntou Ian, parecendo sentir um profundo respeito. É uma opala e bastante grande, vê só, disse Jamie. Tocou na pedra com o polegar grande, como se quisesse certificar-se que era Eral. E era. Passou uma mão pelos cabelos, pensando, e depois olhou para mim. Dizem que as opalas são pedras que dão azar, Sassenach. Pensei que ele estivesse a brincar, mas parecia inquieto. Jamie era um homem muito viajado e educado, mas apesar disso era das terras altas. E eu sabia que ele tinha uma faceta muito supersticiosa, apesar de não aparecer com frequência. Ah, pensei para comigo, tu passaste a noite com um fantasma e achas que ele é que é supersticioso? Disparate, disse, com mais convicção do que sentia. É só uma pedra. Bem, não é bem dar em azar, tio Jamie, disse Ian. A minha mãe tem um anel com uma opala que a vossa mãe lhe deixou, apesar de não ser nada parecido com isto. Ian tocou na pedra com admiração. Mas ela disse que a opala assume algo do seu dono. Então, se tiver uma opala, tivesse pertencido a uma pessoa boa antes de você, estaria tudo bem. E você teria boa sorte. Caso contrário... E ele encolheu os ombros. Bem, disse Jamie seriamente. Meneou a cabeça em direção à caveira, indicando com o queixo. Se isso pertencia a este homem, acho que não lhe deu muita sorte. Pelo menos sabemos que ninguém o matou por ele. Remarquei eu. Talvez eles não o quisessem, por saberem que trazia azar, sugeriu Ian. Franziu o sobrolho para a pedra, com uma linha de preocupação entre os olhos. Talvez devêssemos guardá-la, tia. Esfreguei o nariz e olhei para Jamie. Provavelmente é muito valiosa, disse. Ah! Os dois homens contemplaram-na durante um momento, divididos entre a superstição e o pragmatismo. Sim, bem, disse Jamie finalmente. Acho que não haverá problema em mantê-la por mais um tempo. Esboçou um sorriso torto. Deixa-me levá-la, Sassenach. Se eu for atingido por um raio no caminho de regresso a casa, podes devolvê-la. Eu levantei-me desajeitadamente, segurando-me ao braço de Jamie para me equilibrar. Pestanejei e balancei, mas permaneci de pé. Jamie tirou uma pedra da mão e colocou-a dentro da bolsa de couro. Vou mostrá-la a Naya Wene, disse eu. Pode ser que ela saiba o que é que o entalhe significa, pelo menos. Boa ideia, Sassenach, aprovou Jamie. E se o príncipe encantado for parente dela, ela pode ficar com ele, com a minha bênção. Fez um meneio de cabeça em direção a um conjunto de áceres a centenas de metros dali, as folhas verdes marcadas de amarelo. Os cavalos estão amarrados. Podemos caminhar, Sassenach? Olhei para os meus pés, a pensar. Eles pareciam muito mais distantes do que eu estava acostumada. Não tenho certeza, respondi. Acho que estou embriagada. Não, tia, assegurou-me Ian delicadamente. O meu pai diz que não estamos bêbados, se conseguirmos suster-nos de pé. Jamie riu ao ouvir isto e atirou a ponta de tartan sobre o ombro. O meu pai dizia que uma pessoa não se encontra bêbada se consegue encontrar o rabo com as duas mãos. Ele olhou para o meu traseiro, erguendo a sobrancelha, mas pensou melhor e não disse o que pretendia. Ian engasgou-se com a risada e tossiu, recompondo-se. Bem, não falta muito, tia. Tem a certeza de que pode andar? Bem, não vou pegar-te ao colo outra vez. Estou a avisar-te, disse Jamie, sem esperar uma resposta. Não quero dar cabo das minhas costas. Tirou a caveira ao Ian, segurando-a entre as pontas dos dedos, e colocou-a delicadamente no meu colo. Espera aqui com o teu amiguinho, Sassenach. Ian e eu vamos buscar os cavalos. Quando chegámos ao Fraser's Ridge, já era o início da tarde. Eu estava com frio, molhada e sem comer há quase 2 dias. E sentia-me muito zonza, uma sensação exagerada pelas infusões de brandy e pela minha tentativa de explicar os acontecimentos da noite anterior a Ian e a Jamie. À luz do dia, a noite toda parecia irreal. Mas, na verdade, quase tudo parecia irreal, se visto pela perspectiva da exaustão, da fome e da ligeira embriaguez. Consequentemente, quando entramos na clareira, pensei primeiro que o fumo da chaminé fosse uma alucinação, até o cheiro da cicuta queimada chegar às minhas narinas. Pensei que tivessem dito que tinham esmorecido a lareira, disse eu a Jamie. Por sorte, não incendiaram a casa. Tais acidentes eram comuns. Eu tinha ouvido falar de mais do que uma cabana de madeira incendiada por causa de uma lareira mal controlada. Eu os esmoreci, disse ele rapidamente, desmontando do cavalo. Está alguém aqui? Conheces o cavalo, Ian? Ian apoiou-se nos estribos para olhar para o curral dos animais. Caramba, é o cavalo da tia? Disse ele surpreendido, com o pelo todo serapintado. E o recém-batizado Judas estava ali, sem sela, a abanar o rabo grande para afastar as moscas. Sabes quem é o dono dele? Perguntei. Eu ainda não tinha desmontado. Pequenas ondas de tonturas assoberbavam-me de poucos em poucos minutos, forçando-me a segurar-me na sela. O chão por baixo do cavalo parecia subir e descer, como ondas do mar. Não, mas é um amigo, disse Jamie. Alimentou os meus animais? Ordenhou a cabra? Ele apontou com a cabeça da manjedoura, cheia de feno dos cavalos, até à porta, onde havia um balde de leite sobre o banco, cuidadosamente coberto com um pedaço de pano para impedir que as moscas caíssem. Vem, Sassenach. Estendeu a mão e puxou-me pela cintura. Vou levar-te para a cama e preparar-te alguma coisa para comeres. A nossa chegada tinha sido notada. A porta da cabana abriu-se e Duncan Innes olhou cá para fora. Ah, estás aqui, MacDoub, disse ele. O que está a passar, então? A tua cabra estava prestes a acordar os mortos, com as tetas a ponto de explodir, quando passei por aqui esta manhã. E então ele viu-me, e o rosto triste e pesaroso ficou surpreendido. A senhora Claire, disse ele, ao ver que eu estava toda suja de lama, teve algum acidente? Fiquei um bocado preocupado quando encontrei o cavalo solto na montanha, quando estava a vir para cá, além da sua caixinha na cela. Procurei-a e chamei-a, mas não consegui ver nenhum sinal da sua presença. Por isso trouxe o animal para cá. Assim, sofri um acidente, disse, tentando manter-me em pé com pouco sucesso. Mas estou bem. Não tinha muita certeza disso. A minha cabeça parecia estar 3 vezes maior. Cama, disse Jamie firmemente, segurando-me pelos braços, antes que eu pudesse cair. Agora. Primeiro, disse eu, banho. Ele olhou na direção do riacho. Vais congelar ou afogar-te, ou as duas coisas. Por amor de Deus, Sassenach, come e vai para a cama. Podes tomar banho amanhã. Agora, água quente, chaleira. Eu não tinha energia para gastar numa discussão prolongada, mas estava determinada. Não iria suja para a cama e não ia lavar lençóis imundos mais tarde. Jamie olhou para mim irritado e revirou os olhos, desistindo. Água quente, chaleira, agora, disse ele. Ian, vai buscar alguns toros de lenha e depois leva o Duncan e cuida dos porcos. Vou esfregar a tua tia. Eu sei esfregar-me, até parece. Ele tinha razão. Os meus dedos estavam tão rígidos que não conseguiria retirar os colchetes do meu corpete. Ele despiu-me como se eu fosse uma criancinha, atirando a saia rasgada e a combinação cheias de lama, de qualquer maneira, para o canto. Tirou o meu vestido e a roupa interior, usadas durante tanto tempo que as bainhas já tinham deixado marcas vermelhas e profundas na minha carne. Resmunguei com uma mistura voluptuosa de dor e prazer, esfregando as marcas vermelhas, enquanto o sangue voltava a correr no meu torso comprimido. Senta-te, disse ele, empurrando um banquinho para debaixo do meu corpo, quando me agachei. Ele enrolou uma colcha à volta dos meus ombros, Colocou um prato com um pão e meio de aveia à minha frente e foi procurar sabão, pano e toalhas de linho no armário. Procura a garrafa verde, por favor, pedi-lhe, mordiscando o pão de aveia seco. Preciso lavar o cabelo. Mais barulho. Finalmente voltou com as mãos cheias de coisas, incluindo uma toalha e um frasco cheio de shampoo que eu fizera, por não querer lavar o cabelo com sabão, além de saponária, óleo de termoço, folhas de nogueira e calêndulas. Colocou tudo sobre a mesa, juntamente com a maior tigela para misturar tudo, e encheu-a com água quente do caldeirão. Deixando isto arrefecer um pouco, Jamie enfiou um pano na água e agachou-se para me lavar os pés. A sensação de calor nos meus pés, dolorosos e meio congelados, chegou tão perto do êxtase que eu esperava alcançar neste lado do céu. Cansada e meio embriagada como estava, senti que derretia dos pés para cima, enquanto ele me limpava totalmente dos pés à cabeça. Como é que fizeste isto, Sassenach? Saindo de um estado próximo do sono, olhei para o joelho esquerdo. Estava inchado. E o lado de dentro estava do tom azul arroxeado da genciana. Foi quando caí do cavalo. Isso foi um grande descuido, disse ele. Eu já não disse várias vezes para teres cuidado, principalmente com um cavalo novo. Não podes confiar num cavalo enquanto não os conheceres bem. E tu não és suficientemente forte para lidar com um cavalo teimoso ou ansioso. Não foi uma questão de confiar nele, disse eu. Observei os ombros largos dele, dobrando-se sob uma camisa de linho, enquanto passava a esponja no meu joelho ferido. Os raios assustaram-no e eu caí de uma ladeira de 6 metros. Podias ter partido o pescoço. Pensei que tivesse partido, por um minuto. Fechei os olhos, abanando ligeiramente a cabeça. Devias ter pensado melhor, Sassenach. Para começar, nem deverias estar daquele lado do espinhaço, muito menos sozinha. Foi superior às minhas forças, disse, abrindo os olhos. O trilho estava inundado de água. Tive que dar a volta. Ele olhava para mim, olhos azuis semicerrados. Não devias ter deixado os Müller para começar. Ainda mais a chover daquela maneira. Não sabias que o solo estaria daquele modo? Eu endireitei-me com algum esforço, segurando a colcha contra os meus seios. Percebi com ligeira surpresa que ele estava muito irritado. Bem, não, disse eu, tentando reunir as forças que ainda tinha. Como é que eu poderia saber algo assim? Além disso, ele interrompeu-me, enfiando o pano na bacia, espalhando água pela mesa. Está quieta, disse ele. Eu não queria discutir contigo. Olhei para ele. O que raio queres tu fazer? E porquê é que estás a gritar comigo? Não fiz nada de errado. Ele inspirou profundamente pelo nariz. Depois manteve-se de pé. Retirou o pano da bacia e torceu-o cuidadosamente. Expirou o ar. Ajoelhou-se na minha frente e limpou-me o rosto. Não, não fizeste, concordou. Esboçou um sorriso meio trucista. Mas assustaste-me muito, Sassenach, e por isso tenho muita vontade de te repreender, quer mereças ou não. Ah, disse eu. Senti vontade de me rir, mas o remorso apoderou-se de mim quando vi o seu rosto sério. A manga da sua camisa estava suja de lama e havia ouriços e rabos de raposa nas suas meias, sinais de uma noite de buscas pelas montanhas escuras, sem saber onde eu estava, se estava viva ou morta. Eu tinha assustado Jamie, quer quisesse, quer não. Procurei uma maneira de me desculpar, mas a minha língua parecia grossa. Por fim estendi o braço e tirei uma folhinha amarela dos seus cabelos. Porquê é que não me repreendes em gaélico? Perguntei. Vais apaziguar a tua raiva da mesma maneira e eu só vou entender metade do que disseres. Ele disse uma expressão de irritação em escocês e enfiou a minha cabeça dentro da bacia, com a mão firme no meu pescoço. Quando emergi a pingar, enrolou-me uma toalha na cabeça e começou a esfregar os meus cabelos com as mãos firmes e grandes, falando num tom formalmente ameaçador de um pastor a denunciar o pecado num sermão no altar. Tola, disse ele em gaélico, não tens o cérebro de uma mosca. Entendi as palavras tola e desastrada nos comentários subsequentes, mas rapidamente parei de o ouvir. Fechei os olhos e distraí-me no prazer de ter os meus cabelos lavados e penteados. O seu toque era firme e delicado, provavelmente adquirido por muito tempo a cuidar das crinas dos cavalos. Eu vira-o já a falar com cavalos, enquanto os penteava, como estava a fazer comigo agora. O gaélico, uma maneira de aliviar o atrito da escova. Mas imaginei que ele fosse mais simpático com os cavalos. Massajou o meu pescoço, as minhas costas nuas e os ombros. Toques rápidos que faziam a minha carne reviver. Estremeci, mas deixei a colcha cair no meu colo. O fogo ainda estava alto, as chamas a dançar nas paredes da chaleira e o quarto ficara bastante quente. Ele agora descrevia, num tom tranquilo e agradável, várias coisas que gostaria de fazer comigo, começando com bater-me com um pau e por aí adiante. O gaélico é uma língua rica e Jamie era muito criativo no assunto de violência ou sexo. Se estava a dizer a verdade ou não, achei que provavelmente era uma coisa boa eu não entender tudo o que ele dizia. Senti o calor da fogueira nos meus seios, o calor de Jamie nas minhas costas, o tecido frouxo da sua camisa roçando a minha pele quando ele se inclinou para agarrar um frasco na prateleira e eu estremeci novamente. Ele percebeu e interrompeu a censura durante um momento. Estás com frio? Não. Ótimo. O cheiro forte de cânfora fez o meu nariz arder e antes que eu pudesse mexer-me, uma mão grande pousara no meu ombro e segurando-me ali, a outra esfregava o óleo no meu peito. Para, estás a fazer-me cócegas. Eu disse-te para parares. Ele não parou. Eu contorci-me sem parar, tentando escapar, mas ele era muito maior do que eu. Está quieta, disse ele com dedos inexoráveis a esfregar entre as minhas costelas com força, debaixo da omoplata, à volta e por baixo dos meus seios macios, esfregando o óleo no meu corpo como alguém que besunta um porco para ser assado. Seu maroto, disse quando ele me soltou, sem fôlego depois de tanto rir e lutar. Eu cheirava a menta e a cânfora e a minha pele brilhava do queixo à barriga. Ele sorriu-me, animado e nada arrependido. Tu fazes isso comigo quando tenho febre, disse ele, limpando as mãos à toalha. Não faças aos outros o que não queres que te façam a ti, não é? Mas não estou com febre, nem constipada. Mas acho que ficarás, pois passaste a noite toda fora e dormiste com roupas molhadas. Estalou a língua reprovadoramente, como uma dona de casa escocesa. E tu nunca fizeste isto, não é? Quantas vezes ficaste constipado por dormires ao relento? Perguntei. Por amor de Deus, moraste numa caverna durante 7 anos e passei 3 deles a espirrar. Além disso, sou um homem, disse ele, sem a menor lógica. Não é melhor vestir o pijama, Sassenach? Estás nua. Já percebi. Roupas molhadas e sentir frio não causam doença, disse-lhe, procurando a colcha debaixo da mesa. Ele ergueu as 2 sobrancelhas. Ai, não? Não. Eu levantei-me agarrando a colcha. Já te disse isso antes. São os germes que causam as doenças. Se eu não fui exposta a nenhum germe, não vou ficar doente. Ah, germes, disse ele enrolando a língua na boca. Meu Deus, que rabo jeitoso tu tens. Então porquê é que as pessoas adoecem mais no inverno do que na primavera? os germes reproduzem-se no frio? É isso? Não exatamente. Sentindo-me absurdamente tímida, abri a colcha com a intenção de colocá-la por cima dos meus ombros outra vez. Mas antes que conseguisse tapar-me, ele agarrou-me o braço e puxou-me para ele. Vem cá, disse ele desnecessariamente. Antes que eu pudesse dizer qualquer coisa, já me tinha dado uma palmada nas nádegas, virado e beijado com força. Ele soltou-me e eu quase caí. Abracei-o e ele segurou-me pela cintura para me equilibrar. Não quero saber se foram os germes, o ar da noite ou o que quer que fosse, disse ele sério. Não quero que fiques doente e pronto. Agora veste a tua camisa de dormir e vem para a cama comigo. Era muito bom senti-lo nos meus braços. O tecido macio da sua camisa estava frio contra a pele aquecida dos meus seios untados. E apesar de a lã do seu quilte ser muito mais áspera contra as minhas coxas e barriga nuas, a sensação não era desagradável, nem de perto nem de longe. Rocei-me nele lentamente como um gato num poste. Cama, disse ele novamente, menos sério. Disse eu, deixando bem claro que não iria para a cama sozinha. Não, disse ele, mexendo-se ligeiramente. Pensei que ele quisesse afastar-se, mas como não o soltei, o movimento apenas intensificou a situação entre nós. Disse eu, apertando-o com força. Por mais embriagada que estivesse, eu sabia que Duncan, sem dúvida, passaria a noite no tapete ao pé da lareira e Ian perto de nós. E apesar de eu estar a sentir-me um pouco desinibida naquele momento, a sensação não chegou tão longe. O meu pai dizia que eu não devia aproveitar-me de uma mulher embriagada, disse ele. Tinha parado de se mexer, mas começou de novo, mais lentamente, como se não quisesse parar. Não estou mal, estou melhor, sosseguei-o. Além disso, e mexi-me sinuosamente. Pensei que ele tivesse dito que uma pessoa não está muito embriagada se consegue agarrar o rabo com as duas mãos. Ele olhou para mim, admirado. Detesto dizer isto, Sassenach, mas tu não estás a agarrar o teu rabo, mas sim o meu. Não faz mal, garanti-lhe. Somos casados, dividimos tudo. Uma carne, foi o que o padre disse. Talvez tenha sido um erro massajar-te com aquele óleo, disse ele, mas para si próprio. Não tem esse efeito em mim. Bom, tu és homem. Ele tentou mais uma vez. Não devias comer mais um pouco, rapariga? Deves estar com fome. Disse eu. Enterrei o rosto na sua camisa e mordi-o ligeiramente. Faminta.